brilha dos seus olhos, como chama queimará todo dardo inflamado e te dá libertação. Neste mundo de amargura, terás sempre o desprazer, mas em Cristo terás vida e confortarás teu ser. Venha, Cristo, venha agora, a vitória tu terás. Cristo salva, Cristo reina e a coroa te dará. Preciosa.